Salvador, boa noite, Altan 3520. São 3520, aciona identificação, autorizada a chegar no BOMED 1, foi na proa de Duna, desce para 2 mil pés, autorizado LSXV, pista no zero, reporte mensalizado. Relativo, proa de Duna, 2000, autorizado LSXV. Gol 992, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, Gol 992. Uno 172, aciona identificação, via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Uno 172, mantém o perfil da chegada BOMED 1 número 2 na aproximação. Uno 172, missa em redução 2509. Gol 1192, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.45, muito bom. Primária 12685, gol no 192. 12685, 2545, boa. 1172, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento NSX Way, pistão no zero, reporte quando estabilizado, ajuste permanece no 093. 2013, reporte quando estabilizado, NSX Way, 1172. Passador da UTA 3520, avistando. UTA 3520, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 118.6. 18.6, obrigado, boa noite. Não, por favor. No 172, inicie redução para 1809. 972, estabilizando. Gol 972, complete final do procedimento. Chame a torre na frequência 198, decimal 6. 186, 11172. Salvador, é o 1173, tá bom? 3896, aciona identificação, autorizado chegada BOMED 1, voe direto Duna, descendo 2000 pés, livre LS, reporte com estabilizado. Controle Salvador, bom dia, Gol 1173, passa 1500 pés. Gol 1173, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 360, saindo Sanvo 1 após 2000 pés, valida. Ok, após 2000, Leda 360, 1173. Davi Resort 3816. 3816, complete final do procedimento, ele é sexuation, minha torre na frequência 118, decimal 6. 6, boa noite. Gol 1173, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 25.23, obrigado, seguidão, um bom dia. Salvador, bom dia. dia, tá 3520 para João Pessoa, 370, gente.